falem, não tem jeito. Fale quem quiser falar. Como eu quero aquele beijo, morro de desejo de lhe abraçar. Não importa o seu passado, o que fez errado, não posso julgar. Eu não tenho esse direito, tenho os meus defeitos, eu não vou negar. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Estou feliz, estou apaixonado, pois ela é tudo que sonhei pra mim. E quando a gente faz amor, a vida faz sentido. Em nosso quarto nada é proibido, que seja eterno até chegar ao fim. Gosto dela e não tem jeito, já não dá pra disfarçar. Nosso amor é uma novela, mas só penso nela em qualquer lugar.